E hoje nós convidamos a doutora Sandra Carvalhais, psiquiatra, coordenadora da pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED. A pergunta que vai iniciar o nosso bate-papo é a seguinte: é possível tratar a insônia sem medicamentos? É a primeira pergunta que faço à senhora, doutora Sandra. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Então, é possível tratar sem remédios? Olha, nós temos que saber primeiro a causa da insônia. Porque as insônias, elas podem ter causas. Ela pode ser uma insônia secundária. Por exemplo, há um distúrbio endocrinológico, há um transtorno psiquiátrico como a depressão. Então, nesses casos, você tem que tratar a causa de base. Ah, então, agora, a insônia nesses casos aí sendo secundária é a consequência de algo mais grave. Não poderia dizer assim mais grave, mas algo que está na base que está causando a insônia. A insônia seria manifestação, é um sintoma a mais dentro deste quadro. Tá. Mas nós temos as insônias, que são chamadas de insônias primárias, que não têm relação com estas outras causas. Nesse caso, podemos ter várias formas, né, de apresentação da insônia. Pode ser uma insônia inicial, aquela pessoa que deita e não consegue dormir, ou a insônia intermediária, que a pessoa deita, dorme, depois fica acordando, e mais no final da noite se torna a dormir um pouco mais, ou a insônia que é chamada de terminal, quando a pessoa acorda muito antes do horário previsto. Isso é boa. É aquela insônia que você deita e 3:30 da manhã acorda desperto e não consegue dormir mais. Às vezes dá pequenos cochilos, mas isso significa que você não fez os episódios todos de sono profundo que você precisa para descansar. Então, o outro dia, geralmente você está cansado. Aliás, a maior causa de sonolência durante o dia é uma noite mal dormida. Porque não teve tempo para dormir ou porque dormiu mal, que está relacionado com a insônia. Então, nesses casos, às vezes, por que que a pessoa não está conseguindo dormir, adormecer, nesse caso da insônia primária? Às vezes são pessoas tensas, pessoas muito preocupadas. Isso não é um transtorno, não é uma doença. Mas nesse caso, a gente sabe que muitas outras formas de tratar a insônia sem medicamento funcionam e muito bem. Por exemplo, a primeira que a gente sabe é a atividade física aeróbica. A pessoa deixar sair do sedentarismo, ter uma atividade, uma rotina diária é muito importante. Isso aqui nós estamos falando, por exemplo, você, eu, trabalhamos o dia inteiro, chegamos à noite, estamos cansados. Isso geralmente favorece adormecer. Mas uma pessoa, por exemplo, já aposentada, fica em casa, parado o dia inteiro, não faz nenhuma rotina do dia, dá muitos cochilos durante o dia, chega à noite, não consegue dormir bem. E aí é uma insônia. Outras coisas também é para você lidar, como lidar com o ambiente onde você vai dormir. Então, ter um horário mais ou menos regular de deitar e de acordar, ter um ambiente tranquilo, um quarto escuro, procurar ir para a cama na hora que o sono já está começando a chegar, naquele horário de sono mesmo. Não ficar, ir para a cama para esperar o sono chegar. Então, são outras coisas também que ajudam. A gente chama isso de higiene do sono. Higiene do sono, interessante. Agora é interessante também essa última dica da senhora, ir para a cama quando o sono está chegando. Não ir para a cama sem sono, porque aí você fica rolando, né? Exatamente. Aí vem as preocupações do dia, das coisas não resolvidas, do dia seguinte. Tudo isso favorece muito. O que a gente sabe também é uma questão da alimentação à noite. Procurar usar alimentos mais leves, não muito gordurosos, que vão interferir. Também a digestão vai interferir, o estômago cheio. Aliás, estou falando disso aqui, uma causa de insônia também que a gente sabe são essas pessoas que têm refluxo. Quando deita, às vezes vem o sintoma do refluxo, sobretudo se o estômago está muito cheio, e aí a pessoa não consegue adormecer. Então é muito importante a gente pensar em ver se tem outra causa que está provocando a insônia. televisão no quarto. Isso dá pano para a manga, doutora Sandra. Dá pano para a manga, você tem razão. Olha, os especialistas que estudam, fazem observação com relação ao tratamento da insônia, eles consideram que a televisão no quarto é um mal, que você deveria evitar. Primeiro, porque a luz que emana da televisão, agora tem tudo, né? Os computadores, os telefones celulares, essa luz ela é um estimulante. Então, ela não deixa o cérebro já entrar naquela posição assim, de ter um raciocínio de que está na hora de dormir. Né? Porque nós temos o que é chamado a nossa cronobiologia. Então, a hora que libera os hormônios são diferentes durante o dia, durante a noite. Então, essa luz. Então, a maior parte das pessoas, geralmente, começam a ver alguma coisa. Primeiro, tem o estímulo da luz e, segundo, da própria coisa que está vendo. Às vezes, está vendo um filme, quer ver o desfecho do filme, vê o noticiário, uma coisa mais tensa. Então, acho que isso também interfere muito. O Francisco, agora, por exemplo, nosso ouvinte, diz aqui no WhatsApp, ele diz que só consegue dormir com a TV ligada. O que fazer? Já virou um hábito, pelo que eu estou percebendo. Se ele dorme, o que eu costumo dizer, eu tenho pacientes que falam isso também. Tem pessoas que falam isso. Eu acho o seguinte, se a pessoa vai, dorme, se ela sabe que aí, num prazo de no máximo uma meia hora ela está dormindo, a gente também não tem que fazer uma operação de ficar mudando esse hábito. Essa pessoa não tem insônia. Ele deita e a televisão fica ligada e ele dorme. Se ele nota que a qualidade do sono está boa, acorda descansado, não tem motivos para mudar esse hábito. Tá. Agora, se é aquela pessoa que sabe que a televisão atrapalha, que tem insônia, às vezes ela até não acha que a televisão atrapalha, mas se ela tem insônia e fica com a televisão ligada, vê que não está ajudando, aí eu acho que deve mudar o hábito, sim. Tá. A gente deve pensar que essas pessoas que ficam com a televisão ligada, que tem o som, às vezes usam isso até como uma forma de diminuir a tensão do dia, de distrair um pouco da tensão, das preocupações do dia, pode ser até uma ajuda. Mas isto, quem trabalha mesmo com sono, que é especialista, as pesquisas mais com sono não indicam que a televisão ajuda. Daiane pergunta sobre o videogame, é o mesmo raciocínio, né? É o mesmo raciocínio. Além, você vê, o videogame libera adrenalina, né? Porque você excita, é um excitante. Assim como também, se eu fizer uma atividade física muito perto da hora de dormir, atividade física, por exemplo, que eu falei da importância dela, sobretudo a aeróbica, mas a gente deve fazer até no máximo, acabar essa atividade umas 4 horas antes do seu horário de dormir. Porque senão você chega muito ligadaço também, né? Também fica ligado. Porque você também está liberando. Doutora Sandra, eu tenho mais 2 minutos e meio e gostaria de perguntar sobre remédio, né? O remédio, caso com apoio médico, se decida dar um remédio, prescrever um remédio, as pessoas têm um medo danado, ah, meu Deus, vou começar a tomar remédio, não vou sair dele, vou me viciar. Mito ou realidade? Olha, na verdade, tem um grupo de medicamentos que são os benzodiazepínicos, que são remédios muito comuns, são os mais largamente vendidos no mundo. E esse grupo tem um grupo de remédios que é para ansiedade, você deve conhecer vários. O clonazepam, que é o mais comum, é o Rivotril, o alprazolam, que é o Frontal, e são vários outros, o diazepam, que é o primeiro da linha que está na rede pública, o clonazepam também está na rede pública. Esses são mais para ansiedade, para relaxar. E os outros, que são hipnóticos desse mesmo grupo, tem aí o midazolam, que é o Dormonid. Eu estou falando os medicamentos de referência, porque é importante vocês conhecerem ao menos um nome. Claro. Também, que às vezes a pessoa conhece mais pelo nome do que pela substância. E a gente tem que tomar muito cuidado com ele, sim. Então, a gente tem que ver. Uma pessoa chega com insônia. Você vai avaliar. Não é uma pessoa muito tensa e tudo, mas por que essa tensão? Tem algum sintoma mais importante de ansiedade? Que, às vezes, você vai tratar com um antidepressivo. A ansiedade, a gente trata também. Um transtorno de ansiedade, uma ansiedade patológica, nós tratamos com antidepressivo. Então, tem antidepressivos que ajudam a adormecer. Então, a pessoa tem insônia, tem essa ansiedade excessiva, que são remédios que já não têm esse risco de causar dependência. Tá. Então, a gente dá preferência. Nós sabemos que o psiquiatra, até um especialista, que usa menos o hipnótico. Porque, normalmente, nós vamos pensar por que que essa pessoa está tendo insônia. É uma pessoa que não relaxa, é tensa. Às vezes, nem é uma pessoa que tem um transtorno mesmo. Mas que, às vezes, o sintoma dela está incomodando a vida dela, está incomodando a qualidade de vida, já está comprometendo a vida, e nós vamos pensar se devemos usar um medicamento ou não. Agora, é muito comum a pessoa queixa, às vezes, para um outro especialista que não está tão acostumado, que está tendo insônia, e aí começa a tomar um remédio para dormir e se habitua. Então, olha, o seu ouvinte não falou que ele já virou um hábito a televisão? É. O remédio também pode virar um hábito, sem às vezes até ser uma dependência. O importante é a responsabilidade e confiar no especialista, de preferência procurar um psiquiatra. Neste caso, nós conversamos com a doutora Sandra Carvalhais, coordenadora de pós-graduação em psiquiatria da Faculdade de IPMED. A gente agradece muito a presença dela, de forma bem didática. Eu acho que ela conseguiu aí responder as dúvidas de você, ouvinte.